ter respeito, pois com poder tens feito grandes coisas. E com misericórdia, Senhor, e com misericórdia demonstrado amor. Santo és tu, Senhor.